pega, agarra, vai dançando coladinho, coladinho, coladinho. Ô, Iraci, ô, Iraci, por que você botou chifre em mim? Ô, Iraci, ô, Iraci, você não teve nem pena de mim. Você, olha o que cê fez comigo. Quando me contaram até duvidei, briguei até com os meus amigos. Economizei cada centavo do meu salário pra comprar o nosso anel de noivado. Foi tudo por água abaixo, o meu peito, o sofrimento tá no máximo. Você botou chifre em mim, ô, Iraci, ô, Iraci. Você não teve nem pena de mim, ô, Iraci, ô, Iraci. Porque você botou chifre em mim, ô, Iraci, ô, Iraci. Você não teve nem pena de mim. Diz comigo, marvada. Eu que confiava tanto em você, olha o que cê fez comigo. Quando me contaram até duvidei, briguei até com os meus amigos. Economizei cada centavo do meu salário pra comprar o nosso anel de noivado. Foi tudo por água abaixo, no meu peito o sofrimento tá no máximo. Ô, Iraci, ô, Iraci, por que você botou chifre em mim? Ô, Iraci, ô, Iraci, você não teve nem pena de mim. Ô, Iraci, ô, Iraci, por que você botou chifre em mim?